Ainda tiveram outros problemas menores, como alguns personagens foram considerados muito fortes no começo, e outros eram percebidos como bem fracos. A barra de vida chacoalhava muito ao sofrer acertos, deixando o dano causado pouco nítido na tela. O agarrão tem uma distância curta e não causa dano significativo. O rolamento que pode ser usado enquanto o jogador estiver no chão tem imunidade muito alta. E o fato da câmera dar um foco quando ataques lançadores são utilizados.